Queremos emancipar o povo. Queremos que o povo se emancipe. Subversão pra mim é não aceitar descaso passivamente. Faço rap combativo de luta permanente. Tipo Malcolm X, seu discurso contundente. Foda-se o Estado, porque existe uma ordem vigente. Seu terror econômico, social, político. Minha revolta conduza a um levante não pacífico. Lutar sempre com coragem e ousadia. Aqui o ataque é anticapitalista. Se o luto da burguesia vem da nossa decadência, o sangue escorre da sua classe, é a consequência da concentração de riqueza que gera a miséria, mas também gera os militantes, os pecos que o cerca. Pra quem impõe a ditadura do capital, a tirania rouba nosso sonho, nossas perspectivas, nos impondo um modo de vida totalmente destrutiva. Sem políticas públicas, quebrada agoniza. Votos, eleições, assistencialismo, anestesia social pra tirar o poder combativo da nossa classe, que só se pode com as mazelas das políticas de exclusão, da concentração de terra, do entreguismo da nossa soberania ao capital estrangeiro, ao poder imperialista. Além da denúncia, meu discurso político de peito aberto, é claro, morte ao capitalismo. Meu rap na minhas ações, na minha militância. Só quem diz a verdade pode trazer a esperança. Verdade nua e crua, todo ódio ao opressor, todo ódio capitalismo, todo ódio ao explorador. Que faz da mais-valia exploração, seu sucesso transforma na periferia num verdadeiro inferno, perpetuando a violência com política de extermínio. Reagir contra o Estado e inteligência dos oprimidos. Potencial de revolta, tipo sapatismo, radical na luta, revanche dos excluídos. Contra o capitalismo, rap combativo, a emancipação do gueto é a arma do oprimido. Potencial de revolta, tipo sapatismo, radical na luta, revanche dos excluídos. Contra o capitalismo, rap combativo, a emancipação do gueto é a arma do oprimido. O rap combativo é expulso ideologia, todo poder ao povo da periferia. Tenho meu conceito, valorizo minha liberdade, minha filosofia subversiva pra sociedade desigual e justa, racista, preconceituosa. Foda-se o sistema, o rap que conto não é moda. Filiando a correria, tô sempre querendo mais. Na busca pelo saber, a leitura é eficaz pra compreender as engrenagens do sistema. Escravidão, abolição, exclusão, pobreza, herança maldita deixada pelo opressor. Estereótipas, mazelas, o ódio, o rancor, o padrão europeu, os conceitos da burguesia. Individualismo, esnovação, cobiça, a lei da sobrevivência imposta aqui. Lógica sinistra pro que se destruir. No crime, nas drogas, na submissão das firmas, pra suprir a ânsia de consumo, aceito imediatista. Arrisca a própria vida, inclusão a qualquer preço, pra ter visibilidade, status, reconhecimento. A criminalidade é um problema social, assombroso pra quem acumula capital. Faz premonição dos excluídos, o levante, a reação violenta contra os dominantes. Sequestro, assalto, tráfico, saco, diversão de quem sobrevive na precariedade. O efeito colateral, a verdade, a vingança, a insurreição do gueto, erupção vulcânica, reflexo da lógica assassina capitalista que perpetua as mazelas, a carne e piscina. Somente a rebelião popular pode mudar o percurso dos projetos capitalistas da ganância sem escrúpulos. A concentração de poder aqui é gritante, 10% compõe a classe dominante. Somos um país profundo em desigualdade. O capital esmaga oprimido no campo, na cidade. Meu grau de instrução diluída na rima é direto, objetivo, verdadeiro e realista. Agora segura a revolta gerada pelo seu mecanismo contra o capitalismo. Rap combativo. Potencial de revolta, tipo sapatismo, radical na luta, revanche dos excluídos. Contra o capitalismo, rap combativo, a emancipação do gueto é a arma do oprimido. Potencial de revolta, tipo sapatismo, radical na luta, revanche dos excluídos. Contra o capitalismo, rap combativo, a emancipação do gueto é a arma do oprimido. Não assistamos máximo bem-estar, a máxima liberdade, o máximo desenvolvimento possível para todos os seres humanos.